Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 21º programa A Escola e o Meio, deste ano letivo. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Ora, temos o coro afinado, alguns de nós, assim como a voz, típica das infecções respiratórias deste período do ano, mas vamos fazer o nosso melhor. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Começamos com o Pedro Oliveira e com a sua sugestão musical. Florence and Machine são uma banda britânica de indie pop. Desde que surgiu, a banda foi muito bem recebida pelos mídia e então emergiu lentamente para o sucesso. O álbum de história da banda, intitulado Lungs, foi lançado a 6 de julho de 2009. E foi um enorme sucesso comercial na Inglaterra. Em outubro de 2011, Florence lançou o segundo álbum, Ceremonials, que estreia em primeiro lugar no Reino Unido e em sexto lugar nos Estados Unidos. O som de Florence and the Machine é descrito como uma combinação de vários géneros, incluindo rock e soul. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired. Seguidamente vamos passar à rubrica Nós e os Animais com a Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar sobre os direitos que os animais têm a serem respeitados. Os animais têm direito a serem respeitados. comemorou-se no último dia, 27 de janeiro, mais um aniversário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, acordada em Bruxelas, na Bélgica, pela Unesco, em 1978. Inspirada em São Francisco de Assis, ela destacou que todo o animal possui direitos e que o seu desconhecimento e desprezo, pelo menos, tem levado e continua a dirigir o homem a cometer-lhes crimes e contra a natureza, suscitando severas punições. E, apesar da sua longa existência, o documento ainda não é divulgado e considerado como deveria, e muitos entes vivos, organizados, dotados de sensibilidade e movimento, continuam sendo maltratados, perseguidos ou subjugados em flagrante desrespeito aos princípios desta importante proclamação de alcance internacional. No entanto, o reconhecimento à existência das espécies constitui o fundamento do equilíbrio ecológico. Por isso, o sistema educativo deve ensinar desde crianças as pessoas a observarem, a compreenderem, a respeitarem e a amarem os demais seres. A agressão gratuita aos bichos reflete uma insensibilidade absolutamente inadmissível frente à necessária consciência ambientalista que deve prevalecer atualmente. De acordo com os dados divulgados pela comunidade científica, em apenas 10 minutos de contacto com animais e o organismo humano libera dopamina, tamorfina, entre outras substâncias responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar físico e mental. Por isso é cada vez mais comum que cachorros, gatos, cavalos, coelhos, etc. sejam reconhecidos por seu surpreendente poder terapêutico. Na interação com eles, na troca de carinho, confiança e cuidados, tem-se tornado um excelente remédio contra a ansiedade, depressão, stress e baixa autoestima. Indicado até mesmo para casos de deficiência física e psíquica. Por isso, a Declaração dos Direitos dos Animais é de extrema relevância e nos alerta para o respeito que precisamos devotar a quaisquer espécies vivas. Vale aqui invocarmos a poesia Olímpia Salete: a vida é o valor absoluto. Não existe vida, menor ou maior, inferior ou superior. Engana-se quem mata ou subjuga um animal por julgá-lo um ser inferior, diante da consciência que abriga a essência da vida. O crime é o mesmo. Mais do que nunca é preciso que nos preocupemos com a preservação do ambiente como um todo. É evidente que o homem sempre buscou estabelecer relações entre si e a natureza. No entanto, em nome de um suposto avanço científico nos campos técnicos, acabou rompendo esse trajeto, destruiu ecossistemas, exterminou espécies e continua a colocar em risco a possibilidade de vida no planeta. Realmente, novas concepções e ideias precisam de encontrar campos para germinar dentro da dinâmica da evolução humana e devem ser passíveis de cobrança judicial. Os enunciados da boa convivência compreendem o respeito e a preservação dos poucos recursos naturais que nos restam, dentre os quais os animais. Mesmo que haja excepcionalmente alguns excessos de preservacionistas, constitui-se numa obrigação geral o impedimento à manifestação de brutalidade contra quaisquer seres vivos e a denúncia aos órgãos competentes para que as leis que os protegem se cumpram efetivamente. Resumo dos direitos dos animais. Em síntese, são os seguintes os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Todos os animais têm o mesmo direito à vida, têm direito ao respeito e à proteção do homem, nenhum animal deve ser maltratado, todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca abandonado. Nenhum animal deve ser usado em experiências. Todo o ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei e o homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. Muito bem, neste falta o slogan. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal. Porque ele é o seu melhor amigo. Pois, e agora recordaste aqui bem os direitos dos animais universais que estão proclamados universalmente. Sim. Mas que infelizmente ainda muito se esquecem, não é? Sim, na verdade. neste caso no nosso país, mas nós sabemos que não é só. Boa Nova, Rádio irresistível. Passemos agora a uma muito sugestiva proposta da Inês e da Catarina. Elas escolheram aqui uma proposta conjunta. A Inês vai começar pela proposta literária e depois a Catarina pela cinematográfica, sobre a mesma obra. Então, diz Inês. E.L. James ficou conhecida mundialmente pela trilogia de As 50 Sombras de Grey. Esta trilogia trata de um romance obsessivo, viciante e que fica na nossa memória para sempre. Anastasia Steele é uma estudante de literatura, jovem e inexperiente. Christian Grey é um temido e carismático e misterioso presidente de uma poderosa corporação internacional. O destino levará Anastasia a entrevistá-lo para um jornal universitário. No ambiente sofisticado e luxuoso de um arranha-céus, ela descobre-se estranhamente atraída por aquele homem enigmático e sombrio. Voltarão a encontrar-se dias mais tarde, por acaso ou talvez não. O implacável homem de negócios revela-se incapaz de resistir ao discreto charme da estudante. Christian sabe o que pretende com Anastasia, mas isso apenas poderá acontecer se ela aceitar os bizarros termos que ele propõe. Anastasia hesita. Todo aquele poder a assusta, os aviões privados, os carros topo de gama, os guarda-costas, mas teme ainda mais pelas peculiares inclinações de Grey, as suas exigências, a obsessão pelo controle, e parece não conhecer quaisquer limites. Dividida entre os negros segredos que ele esconde e o seu próprio irreprimível desejo, Anastasia vacila. Será pronta para ceder? Será ela capaz de suportar tudo o que Grey alberga? 50 Sombras de Grey é uma obra entusiasmante que nos faz recorrer às mais escuros recantos da mente, mas com uma história intrigante, romântica e diferente de qualquer outra antes escrita. Mas é este? Sim. E que recomendas? Recomendo. É uma boa leitura. Sim, mas recomendo para... maiores de 16. Maiores de 16, sim. Pronto, maiores de 16. Mais novos não vale a pena porque não vão entender, não é por mais nada. Pois. É porque só porque não vão entender. Passemos ao filme, que como sabemos está nas salas de cinema e está a dar muito que falar. Não é assim, Catarina? É sim. O filme As 50 Sombras de Grey levou ao cinema português, entre o passado dia 12 e 15, mais de 160.830 espectadores. O filme está a causar muitas críticas, por um lado boas, por outro más. As pessoas que leem os livros acham que o filme está aquém das expectativas. As pessoas que não leram os livros, especialmente as pessoas mais idosas, tendem a achar o filme sádico-masoquista, enquanto, no entanto, existem pessoas que gostam muito do filme. Pois nele existe uma história de amor entre Anna e Grey, pois a Anna passa a viver num mundo por ela desconhecido. Acho que cada um tem a sua opinião e terá de descobrir a sua, e para isso vá ao cinema mais próximo. Pois, temos que ir ao cinema, temos que ir ver o filme para depois termos a nossa opinião. Maiores 16, não se esqueçam. Menores, Inês, Matilde, ainda não é para vocês. Mas para todos estes meninos daqui deste lado já podem. Carolina, já fizeste 16 e quando fazes? Daqui a um ano. Não podes, filho. Ainda não é para ti. Pronto, vais, só podes ver este filme no próximo ano. Ler o livro, só às próximas férias, quiçá. Já estás próximo dos 16 e tal. Em que mês fazes anos? Pronto, está quase, daqui a um ano. Ok. Rádio Boa Nova. Passemos à política, Sr. Francisco. Desta vez temos uma carta. Hoje falar-vos-ei de uma carta escrita por 32 figuras públicas portuguesas a Passos Coelho em relação à sua posição enquanto Primeiro-Ministro em relação à Grécia. Políticos, economistas, académicos, cientistas e escritores escreveram ao Primeiro-Ministro pedindo uma outra atitude de Portugal em relação à Grécia. O texto foi breve e objetivo. Os signatários pedem ao Primeiro-Ministro que não isole Portugal de uma atitude construtiva que conduza a uma cooperação europeia em torno da crise grega. A carta começa por afirmar que Passos Coelho defende que mesmo perante a grave crise humana que se vive na Grécia, a política de austeridade prosseguida deve manter-se inalterada, para logo concluir que os factos têm evidenciado que este caminho é contraproducente. É pedido também o aproveitamento da oportunidade para um debate europeu sobre a recuperação das economias e das políticas sociais dos países mais sacrificados ao longo dos últimos 6 anos, e reconhecido que este é um momento de múltiplos desafios para a Europa. Afirma-se que o caminho para evitar uma longa depressão passa por combater a incerteza na zona euro e por uma abordagem robusta que promova soluções realistas e de efeito imediato. Segundo os subscritores, é do interesse dos portugueses contribuir ativamente para uma solução multilateral do problema das dívidas europeias, reduzindo o peso do serviço da dívida em todos os países afetados, que tem sufocado o crescimento económico, agravando a crise na zona euro. que nesta carta o Primeiro-Ministro, em dia de Conselho Europeu, este extraordinário, é defendida uma Europa que não seja identificável com um discurso punitivo, mas com responsabilidade e solidariedade. Uma Europa que não humilhe os Estados-membros, mas promova a convergência, que não destrua o emprego e as economias, mas contribua para uma democracia inclusiva. Sabes qual foi a resposta do Sr. Primeiro-Ministro a esta carta, Francisco, já ouviste? Inquieto e assim incomodado com a carta, pelo que me pareceu. Mas que não lhe ia prestar grande atenção ou não lhe parecem válidos os argumentos? Não se pareceu muito interessado sensível na aos propósitos. Pareceu-me que até achou uma certa piada à carta. Ele sorria muito, de facto, pois, quando se referia à carta. Sim. Não percebi bem se era de ter achado piada à carta ou se estava assim um pouco... Em tom jocoso. Assim, não, assim... Inquieto e assim a rir-se de maneira assim... Trocista. A disfarçar um bocado a situação. O desconforto em que estava. Sim. Não percebi bem qual deles. Reparem que a ideia de quem subscreve esta carta, que são pessoas da esquerda à direita, portanto, como tu disseste, são pessoas de várias áreas, da política, da economia, do campo universitário, e são pessoas, portanto, não podemos dizer que é só de gente de esquerda, porque não é, há signatários considerados de direita, que consideram que, de facto, o caminho da austeridade que foi seguido em Portugal nos últimos anos tem afundado o país, não é? Tem gerado cada vez mais pobres, é evidente que também tem gerado mais ricos, não é? Porque os ricos estão cada vez mais ricos, tem destruído a classe média, tem afundado a economia do país, a Grécia está bastante pior, como sabemos, e agora, como sabem, o governo da Grécia está a ser um alento para aqueles que acham que pode haver outra possibilidade, não é? Pode haver outro caminho. E estes signatários achavam que o nosso governo, tendo nós algumas parecenças com a Grécia, que se calhar devíamos unir-nos com a Grécia, precisamente para protestar e para fazer valer os nossos interesses na União Europeia. Como sabemos, o governo que recentemente foi eleito na Grécia é de esquerda, não é? O nosso governo é de direita. Portanto, aqui em termos ideológicos não bate a bota com a perdigota, não é? Pois. E, portanto, parece, obviamente, que a perspectiva do Sr. Passos Coelho é que se calhar nós temos que seguir o caminho da austeridade, temos que cumprir as nossas obrigações em relação a Bruxelas, enquanto que os gregos, como sabemos, não estão muito interessados nesse caminho. Vossas opiniões, quem é que vocês acham que, se há aqui algumas certezas, se é que se conseguem ter, qual será o caminho mais adequado? Manter o percurso que temos tido nos últimos anos da austeridade, cada vez mais impostos. Já se comprovou que a austeridade não vai... Acho eu que já se comprovou que a austeridade não vai levar a lado nenhum. Pois, pelo menos o desemprego praticamente não... Assim, se nós tivermos em conta que os números que de vez em quando nos aparecem a dizer que o desemprego diminuiu, não sei se serão números muito, muito fiáveis, não é? Que correspondam efetivamente à realidade. Diz, Carolina. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro está com um bocado de medo. Daí a atitude de... Eu diria que talvez trocista perante a carta. Eu achei que foi um bocado trocista. Menosprezou, de certa Sim, forma. Eu acho que lá... Pronto. Fazem a carta e depois está bom. Lá vem estes com esta conversa. Pronto. Eu acho que ele está com um bocado de medo da mudança. E porque nós estamos a ver que a Grécia se está a opor muito a Bruxelas e eles estão realmente a conseguir alguma coisa com esta oposição. Eu acho que não é seguirmos o caminho deles. Ninguém está a dizer, mas um bocadinho de mudança a Portugal e dizer, epá, não é preciso tanta austeridade, porque não é, a austeridade esta não nos leva a lado que, nenhum. Pois, que não nos está a levar para bom caminho. Eu não sei se repararam que... O governo grego está, por enquanto, em casa, pelo menos, com uma enorme popularidade. Não sei se repararam, tem havido repetidamente manifestações. Antes havia manifestações contra o governo. Agora há manifestações a favor do governo. A população, provavelmente a que votou nele, não é? Até dizer que está com o governo, que está a gostar das propostas que eles estão a tomar, da ousadia que eles estão a ter perante Bruxelas e que estão com ele, portanto, numa manifestação clara de apoio popular. Diz Francisco. E a Grécia não está propriamente a... deixar assim uma boa imagem em relação ao nosso governo, que pois que eles estão assim naquela na sua afronta à União Europeia, estão a dizer que nós somos subservientes à senhora Merkel. Pois, infelizmente temos sido eles, na sua afronta à União Europeia, dizem que se a União Europeia os deixar ir afundar, Portugal vai a seguir, e isso não deve estar a deixar assim ou o governo não está muito incomodado ou está a deixar-nos deixar assim. Mas um se calhar bocado... devia estar, não é? A Inês há pouco estava aqui a dizer que o Sr. Primeiro-Ministro grego, recém-eleito e recém-empossado, disse inclusivamente que ele falou na tal dívida que a Alemanha tinha em relação à Grécia e em relação aos outros países após a Segunda Guerra Mundial e que, lhe foi perdoada, foi. Certo? E, portanto, ele veio agora dizer isso. Porque não? Porque é que a Grécia não pode vir a cobrar essa dívida se a própria Alemanha agora... Porque é que nós estamos a falar da Alemanha? Estamos a falar da Alemanha, toda a gente sabe a verdade. A verdade é que a senhora Merkel impõe, como grande potência económica da Europa e da União Europeia que é, impõe a sua vontade aos parceiros. Não é? Nós praticamente estamos com o diretório da Alemanha. E a Alemanha não se recorda que lhe perdoaram a dívida e é a partir da Segunda Guerra Mundial que a Alemanha faz um fulgurante caminho no sentido do desenvolvimento económico. À custa de quem? Do resto da Europa. A quem vende tudo e mais alguma coisa, inclusivamente a nós. Portanto, se nós nos afundarmos, a Alemanha também vai ter prejuízos. Se o resto da Europa perdoa a Alemanha, porquê que a Alemanha agora não pode perdoar a um país que está tão endividado como a Grécia? Parece que há aqui dois pesos e duas medidas. Diz Daniel. Também a Alemanha também está muito a favor de Portugal e da Grécia, porque também está a sair a ganhar com isso tudo. Nós e a Grécia somos grandes consumidores dos produtos alemães. Portanto, se nós deixarmos de comprar, a economia alemã não vai bem. Muito bem, se nada mais tem a opinar, temos que passar à rubrica seguinte, que desta vez passamos aqui para uma questão caseira, dona Carolina Soares. A Carolina desta vez apostou na prata da casa e apostou num homem que, não sendo um oliveirense, é alguém que honra muito aqui a região da Beira Serra. Um homem que já não é vivo, teve uma vida longa, este senhor ultrapassou os 100 anos, foi médico, foi uma pessoa notável. E se os meninos ainda não ouviram falar deste nome, observem bem o que fez este senhor, que foi uma pessoa, como ele, se calhar houve poucos nesta região, sobretudo no período em que ele viveu. Então diz, Carolina, estamos a falar do Dr. Fernando Val. A escola e o meio. Fernando Baeta Cardoso do Val nasceu no dia 30 de julho de 1900 na aldeia de Cerdeira, Conselho de Arganil, filho do Dr. Alberto da Maia e Cruz do Val e Dona Maria Adelaide da Costa Cardoso do Val. Aos 2 anos já vivia em Coja, Arganil. Faleceu em Coimbra em 2004 com 104 anos, durante o sono, em casa da filha. Fez parte de uma família de 6 irmãos, gente abastada. Mais pelo esforço da mãe, o pai repartiu o património pelos doentes que o consultava e a quem não cobrava. O regicídio em fevereiro de 1908 estremeceu o país, mas o acontecimento chegou-lhe esbatido. A ideia do rei e da rainha era mitológica na sua imaginação. A implantação da República, quando tinha 10 anos, determinou uma atitude para toda a vida. Em 1920, ainda estudante de medicina, casou com Beatriz Simões Dias, sua conterrânea, de quem teve 6 filhos, criados em Conja, referência matriarcal dos Val. Licenciado em medicina em Coimbra, em 1926, regressa a Conja e exerce a profissão na Vila de Arganil como médico municipal. Foi demitido por ser opositor ao Estado Novo, mas continuou a dar consultas. Nunca teve consultório seu. Dava consultas na Misericórdia de Arganil e por toda a Serra do Açor, onde se deslocava até aos lugares mais recônditos, a pé ou a cavalo. Aos pobres não levava dinheiro, aos ricos também não, porque eram seus amigos. Não enriqueceu com a medicina, pelo contrário, até perdeu dinheiro, como ele próprio disse numa revista ao Jornal Expresso em janeiro de 2003. Aos 23 anos, entrou para o Grande Oriente Lusitano. Escolheu Egas Muniz para o nome iniciado, pelo exemplo de lealdade ao Ai de Dom Afonso Henriques. Para resgatar a honra da palavra dada, se apresentou de forca ao pescoço. O ideal maçónico foi a sua grande referência ética. A maçonaria é a luz e a república o caminho. Iniciou-se na loja Revolta e, apesar da proibição de 1935, conseguiu evitar que encerrasse, reunindo clandestinamente. Opôs-se ao 28 de maio de 1926 e viu tomada a posse de Salazar como coisa má para Portugal. Vieram-lhe dizer que Salazar não regateava benesses a quem o seguisse. Recusou o conselho que não pedira. Preferiu entrar na Junta de Ação Patriótica, que lhe custou uma detenção no aljube, de abril a junho de 1962. Foi fiel aos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Traçou o campo político onde quis estar, o da democracia parlamentar. Combateu o Estado Novo, partidário republicano, na Guerra Civil de Espanha. Apoiando das candidaturas presidenciais de Norton de Matos, 1949, e Humberto Delgado, 1958, e 1973, fundador do Partido Socialista. Com o 25 de Abril, considerou encerrada a sua intervenção política ativa, dedicando-se à participação cívica, que continua a exercer ativamente. não aceitou benesses políticas depois do 25 de Abril, mas depois de insistências de amigos que viam nele uma figura consensual para conter excessos partidários, aceitou ser governador civil de Coimbra. Segundo o poeta Miguel Torga, o Dr. Fernando Val teve tempo para ser no mundo a imagem paradigmática do jovem irreverente, do bom chefe de família, do amigo leal, do médico devotado, do político isento, do governante capaz, do cidadão exemplar. Em suma, como referiu Mário Soares, Fernando Val foi um homem a todos os títulos, excepcional. E foi e será um paradigma de ética republicana, um aristocrata de esquerda, como lhe chamou Fernando Madail, na biografia que dele fez, aristocrata pelos modos de esquerda, pelos ideais e pela prática de vida. Alguns meninos aqui conheciam o nome do Dr. Fernando Val. Francisco, sim. Já ouviu falar lá em casa aos avós, até porque são os teus avós pertencem ao Conselho de Arganil. Sim. E o que é que tu ouviste dizer acerca deste... Não, mas não foi os meus avós. Acho que até foi numa aula sua que falou. Pois. Mas pensei que os teus avós nunca deram nenhuma referência em relação a... Acho que não, mas se lhes falarem, são capazes de conhecer. Então, fica combinado. Vocês em casa vão falar do nome, sobretudo tu, em que os teus avós são daquela zona, porque se calhar deste lado do nosso concelho já está um pouco mais esquecido. Mas este é se calhar das figuras que marcaram a nossa história, porque vocês não percebem a diferença, mas este homem viveu grande parte da vida dele durante o Estado Novo, num tempo em que a maior parte das populações aqui da nossa zona, daqui, do concelho de Arganil, eram extremamente pobres. As pessoas não tinham dinheiro para pagar ao médico, não havia Serviço Nacional de Saúde, porque esse só existe desde 25 de Abril de 74. Antes disso, isto só foi há 40 anos, no tempo dos vossos avós e dos vossos pais, se já tiverem essa idade. Portanto, a saúde era só para ricos. E este senhor, paralelamente com outros homens notáveis que houve no nosso concelho, estou-me a lembrar do Dr. Vasco de Campos, que teve uma atitude similar, fazia muitas vezes isto, eles consultavam toda a gente que lhes pedia, mesmo aqueles que não tinham dinheiro para lhes pagar. Eu recordo-me, por exemplo, tanto um como outro dizerem que às vezes iam a casas que nem se podiam chamar casas, assistir a pessoas que às vezes estavam já à beira da morte. Por exemplo, uma senhora que estava para dar à luz, nesse tempo era muito possível, as mulheres davam a maior parte das vezes à luz em casa, com risco de vida delas e da criança, e só in extremis é que se chamava o médico. E muitas vezes eles assistiam a situações, aliás, o Dr. Vasco de Campos, a propósito disso, escreveu uma obra notável, aliás, voltaremos a trazer a biografia dele recentemente, daqui a alguns programas, porque de facto foram homens que foram capazes de se dar, foi gente que não enriqueceu com a medicina, aliás, o Dr. Fernando Val diz que provavelmente até perdeu dinheiro, porque as pessoas pagavam-lhe com o quê? Olha, muitas vezes com aquilo que tinham em casa, ovos, por exemplo, por incrível que pareça, eles aceitavam às vezes uma dúzia de ovos como pagamento de uma consulta, porque eles sabiam que não podiam pedir dinheiro às pessoas, as pessoas não tinham. E portanto, hoje que estamos num tempo em que é tudo tão comercial, em que tudo se baseia no dinheiro, em que mesmo a medicina anda tanto à volta do dinheiro, estes homens tiveram um percurso notável, porque, por exemplo, o Dr. Fernando Val foi uma pessoa que neste país podia ter sido tudo o que quisesse. Podia ter sido primeiro-ministro, podia ter ocupado várias vezes as pastas de ministro, podia ter sido presidente da República. Foram-lhe oferecidos vários cargos e ele recusou todos e disse: eu sou médico, é isso que vou continuar a ser. Estou fora da política. Ele foi lutador contra o Estado Novo, mas depois de 25 de Abril não quis colher benesses disso. É de facto daqueles homens que hoje nos fazem falta, daquelas pessoas que realmente, genuinamente, se davam ao povo. Estes eram os verdadeiros políticos, os verdadeiros estadistas, como diz ali um colega do Francisco, que diz que o que nos faltam é bons estadistas. Nós temos é por aí alguns governantes, ou maus governantes, e poucos estadistas, que pensam no bem do povo e que trabalham em prol do povo. 100.2 Oliveira do Hospital. Os Scorpions são uma banda de rock originária da Alemanha, fundada em 1965 pelo guitarrista Rudolf Schenker, sendo a primeira banda de hard rock formada no país germânico. Estes eram chamados de Nameless, alterado posteriormente para Scorpions. O primeiro álbum da banda foi o LP Lonesome Crow, de 1972, com os irmãos Rudolf e Michael Schenker nas guitarras. Já no novo milénio, os projetos sinfónicos Moment of Glory e Acústica os recolocaram de volta ao cenário musical, bem como os discos Unbreakable 2004 e Humanity Hour 1 2007. Ao longo da sua carreira de mais de 48 anos, eles lançaram dezenas de singles, álbuns ao vivo, compilações e alguns DVDs ao vivo, e têm recebido vários prémios a nível internacional que tornam a banda mais sucedida da hard rock da Alemanha. Os seus álbuns já venderam entre 100 e 160 milhões de cópias mundialmente. Return to Forever é o novo álbum desta banda. Love is the glue that holds us together. Faith and belief. key is Dora forever. Now maybe you and I wear every reason on earth. Vamos aqui para uma questão de saúde. Olha, nem de propósito, já que falámos no médico, vamos para uma questão de saúde. O nosso Daniel hoje traz-nos a preocupação com, e vai-nos dizer porquê. O tabagismo, porque hoje em dia há muitos jovens, que jovens e não só, a fumarem. Desde muito cedo, desde Daniel. Desde muito cedo. E ti qual é o perigo? É que, para além do tabaco fazer mal à carteira, entre aspas. Pois, porque é caro. Porque é caro, também faz mal à saúde. E a ti faz mal a quê? Aos pulmões. Às vias respiratórias. E às vias respiratórias. E o que é que pode provocar? Pode provocar cancro. Nas vias respiratórias? Nas vias respiratórias, porque é um... E já agora diz, tens a noção de como é que se morre de um cancro nas vias respiratórias? Não. Pois, ao que dizem, é muito extremamente doloroso. E assim, se começar a fumar aos 11... aos 12, nós sabemos que há gente que começa até a fumar nessa 15. Idade. Isso será mais maléfico para a saúde do que, por exemplo, começar a fumar mais tarde? Sim. Tem mais perigo. Porquê? Mais perigoso. Porquê? Porque a própria pessoa está a pôr em perigo a sua vida. Muito bem. Ora, já agora, vamos perguntar aqui em estúdio. Hábitos tabágicos? Ninguém tem aqui. Muito bem. Isto aqui é um grupo de jovens com hábitos de vida saudável, ninguém fuma aqui, nem ninguém está a pensar em fumar. Experimentar, eu acredito que sim, porque todos nós passamos naquela fase da adolescência em que queremos experimentar. Experimentar pode-se, não é, Carolina? Nunca experimentaste ainda ou já? Duas de vida. respiratórios, não é? Portanto, já tens problemas que chegam nas vias respiratórias, não precisas de arranjar mais. Portanto, já sabes que tu nem experimentar. Não, só nem se for isso. Um dia numa festa ou assim. Nem isso, não, nem isso, mesmo. Não pode. Seu Francisco, já experimentou? Diga a verdade aos ouvintes. Não. E aos pais, já agora que estão a ouvir. Não. Não, ainda não experimentou. Pedro? Nunca. É assim mesmo. Patrícia? Não. Inês? Não, porque tal como a Carolina tenho problemas respiratórios. Pronto. Inês? Não. Pronto, nem vão experimentar. É que a Inês só tem, coitadinha. Quantos anos? 11. Mas olha, ó Inês, sabes bem, tu não, vês não. Colegas teus, já se calhar, com, ou da tua idade, que já vão experimentando, verdade? Por acaso não. Por acaso não, ainda bem. Mas olha que eu vou ouvindo dizer que, mesmo na escola, apesar de ser proibido, sabe-se que muitas vezes é em grupos que se começa a iniciar. Catarina, já experimentaste? Não. Pronto, nem vais experimentar? Não. Tens problemas respiratórios? Não. Mas nem queres ter. Não. Pronto. Não, não, não. Ela só sabe dizer não. Fica aqui o repto lançado. Hoje sabe-se, não sabia nas gerações anteriores, hoje sabe-se perfeitamente quais são os malefícios do tabaco e o que ele pode provocar. Então adquirido na idade dos mais jovens, claro que depois as consequências vão-se pagar. Pode não ser de imediato, mas vão-se pagar lá para os 20. Se começar aos 11 e aos 12, se calhar lá para os 20 e tal, já se começam a ter problemas e pode vir a contrair-se uma doença grave. Rádio Boa Nova. Ó Patrícia, eu acho que melhor é ir pôr os nossos pulmões a respirar em plena Serra da Estrela. Verdade? É um bom sítio para respirar oxigênio puro. Ar puro completo. Já perceberam que a nossa Patrícia nos vai levar até à Serra da Estrela, a nossa serra mais alta de Portugal continental. Durante o inverno é um lugar onde pode desfrutar da neve. No verão pode gozar de uma paisagem diversificada, atrativa e bem conservada, com locais de grande beleza e tranquilidade, que possibilitam o contato íntimo com a natureza. Conta ao povo que o nome Serra da Estrela foi dado em tempos que já lá vão por um pastor que vivia em parte incerta no Val do Mondego. Passava as noites a contemplar uma estrela que brilhava, tanto que iluminava o cimo de uma serra próxima. Até que se decidiu e foi ao encontro daquela luz cintilante que o atraía tanto, na companhia do seu fiel cão. Depois de muitos dias de subida, chegaram ao cume. Impressionado com a luminosidade da estrela, disse para o seu cão: "A este lugar que parece favorito dos astros, vou chamar a Serra da Estrela, e a ti que me acompanhaste para dar-te o mesmo nome." O maciço rochoso da Serra da Estrela corresponde à maior serra portuguesa, situando-se aqui o ponto mais elevado de Portugal continental, a Torre, a 1993 metros. Este maciço rochoso constitui o Parque Natural da Serra da Estrela. No maior maciço da Cordilheira Central aparece um vasto planalto, rasgado por vales onde correm os rios que aqui nascem, o Mondego, o Zêzere e o Alva. Vales em ocovões e lagoas de origem glaciária são as marcas que toda esta zona sofreu com a intensa dos gelos durante a Era Quaternária. O povoamento da serra fez-se desde a Idade Média a partir da base, mas encontram-se vestígios de outros tempos. Os romanos construíram uma via que ligava Mérida a Braga. Os árabes deixaram sistemas de regas e a cultura das árvores de fruto. E os visigodos deixaram a organização do espaço rural através do Código Visigótico. Hoje pratica-se em toda a serra uma economia de montanha centrada na agricultura, pastorícia e fabrico do queijo da serra. O turismo constitui um importante recurso, visto as encostas da serra atraírem os aficionados à prática do esqui do inverno e os apreciadores da natureza no verão. Pode visitar a Lagoa Comprida. A barragem da Lagoa Comprida, construída a partir de uma lagoa natural, constitui o principal reservatório de água da Serra da Estrela. Também pode usufruir de percursos pedestres na Serra da Estrela. A região da Serra da Estrela é hoje uma região incontornável no turismo de natureza e de culturas nacionais. As aldeias históricas, as tradições locais, a gastronomia regional, as paisagens naturais de elevada qualidade e a existência de uma fauna e flora abundantes e diversificadas que se destacam espécies raras como a longa, a cegonha negra, a lagartixa da montanha, o zimbro, o teixo, os narcisos e as orquídeas selvagens. Oferecem a todos aqueles que a visitam momentos de recreio, lazer e contacto com a natureza e cultura locais únicos. Apesar de a área de montanha ser mais procurada nos meses mais frios, é na primavera e verão que as visitas para os amantes da natureza serão mais gratificantes. Com o intuito de dar a conhecer os valores naturais e culturais da mais alta montanha do território continental, a Câmara Municipal C, através do Centro de Interpretação da Serra da Estrela, realiza desde algum tempo um conjunto de percursos pedestres pela natureza,

Estrelas, velas, arco-íris, lâmpadas, semáforos, pirilampos foram alguns dos elementos retratados nos fatos em concordância com o tema associado ao desfile, a luz. Porém, em 2015, se assinara o Dia Internacional da Luz. Uma verdadeira multidão acorreu ao centro da cidade para ver passar o desfile que, de ano para ano, vem superando expectativas de organizadores e do público em geral. No decorrer do desfile, o contentamento era generalizado. Agradado com o tema do desfile, o presidente do município de Oliveira do Hospital não tinha dúvidas de que hoje Oliveira do Hospital tem mais brilho e mais luz, sendo as crianças que diariamente iluminam a vida dos pais e da cidade. A dar conta de uma grande preparação que possibilitou a saída do desfile de carnaval, o professor Artur Abreu, da direção do agrupamento de escolas, não escondeu a satisfação pela boa ajuda de São Pedro. Sem chuva, alunos de todo o concelho invadiram as ruas da cidade em mais um mega desfile de carnaval. Eu quero saber se aqui em estúdio temos alguém que tenha desfilado. Aqui a nossa... Eu. Muito bem, então tu ias fantasiada de... De sol. De sol, és o sol que irradia e que nos ilumina. Olha, a tua turma ia assim no geral com este motivo, tinha a ver com a luz. Era... Sim. Então, mas todos representavam o sol? Não, ia cada um de sua coisa. Tinha um bocadinho alguns eletricistas, outros semáforos. E tu és do pires. Sexto? Tu és do sexto? Ah. Tu, o ano passado também participaste no desfile? Sim. Achaste que este superou o outro? Gostaste? Não, porque este ano acho que foram muito menos turmas. Por exemplo, no sexto ano foi. A minha turma foi a única. Sim. Ah, talvez tenha havido menos participantes, é isso? Sim. Também, porque este ano creio que não teve caráter obrigatório para os alunos mais velhos. As turmas só se inscreveram a partir, sobretudo, do quinto ano, se calhar, as turmas que entenderam. Não há o caráter de obrigatoriedade. Parece-te bem que não haja caráter de obrigatoriedade? Eu acho que, por um lado, sim, porque há pessoas que não querem ir. Os mais velhos, sobretudo. Sim. Porque tu não estavas cá no último programa, quando nós estivemos a discutir esta temática do carnaval. Porque, de facto, são os mais novos que apreciam muito estes desfiles, o fantasiar-se, o brincar ao carnaval. Os mais velhos, de facto, já não... Ou muitos deles, não quer dizer, há pessoas até com bastante idade e que gostam imenso e se divertem imenso nesta quadra. Mas há muitos que já não, não é? E, portanto, se calhar... Mas quem estava, se calhar, com muito gosto e, se calhar, a fazer o seu melhor. Sim, acho que sim. E isso é também é que é importante. As pessoas estarem lá contrariadas também, não me parece bem. Escolheu bem. Voltamos a recordar aos senhores ouvintes que Sara Norte estará presente brevemente na Escola Secundária de Oliveira do Hospital, já no dia 26 deste mês. Ela virá falar sobre o livro Eu, Sara, Me Confesso. Lembramos novamente o percurso da atriz, que é filha do ator Vítor Norte e que recorda momentos neste livro mais difíceis da sua vida durante o período em que esteve presa por tráfico de droga. Filha de pais atores, Vítor Norte e Carla Lupi, Sara Norte cedo mostrou interesse pelo mundo artístico, quer através das suas brincadeiras de criança, quer pela vontade de participar ativamente no meio. Aos 4 anos fez o primeiro anúncio televisivo. As suas convicções eram fortes e o sonho era ir estudar teatro para longe, mas também fazer um curso superior que permitisse ter segurança profissional e financeira. Tudo era disciplinado e fazia sentido até um dia, o dia em que a sua estabilidade emocional e familiar abalou o seu mundo e o seu mundo desabou. Sara passou por muitas fases más, dos sofrimentos familiares ao mundo da droga, da cocaína, aos comprimidos de ecstasy, às consecutivas viagens a Marrocos para traficar haxixe, que acabaram por culminar na sua detenção na prisão. Em Eu, Sara, Me Confesso, a atriz revela alguns pormenores dos 16 meses em que esteve presa em Algeciras e fez algumas confissões. Ela confessa no livro que roubou comida em supermercados, que foi vítima de violência e que chegou a precisar de assistência no hospital. Quando cumpriu a pena de 16 meses e 4 dias de prisão por tráfico de droga, Sara Norte só pôde contar com o ombro amigo de algumas companheiras de cárcere. Revela ainda que no centro penitenciário de Algeciras, em Espanha, foi ameaçada pelas guardas prisionais bastantes vezes e espancada uma vez. Morou em bairros degradados, passou fome, foi espancada e era viciada em cocaína, a droga que condenou a mãe por consumir, mas que a levou também à dependência. Após sair da prisão, voltou a representar a 13 de julho de 2013 no Teatro A Comuna na peça Tu e Eu. E hoje, completamente livre de drogas, é uma mulher diferente. Agora Sara Norte está decidida a lutar e a vencer. Hoje Sara quer deixar para trás as memórias de uma vida degradante, dando-nos a conhecer a sua vida e a permanência na prisão de Algeciras, a morte da mãe e o regresso a Portugal. Como veem, estão todos convidados para dois dedos de conversa, que com certeza será bastante interessante, com esta jovem atriz que passou por este percurso tão turbulento na sua vida. Rádio Boa Nova. Espetacular. Estamos já a terminar o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás,